banda Love Hits, a nova. E quem conhece essa canção aqui? Assim! Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que eu tinha mais valor, e nessa correria esqueceu do amor, da saudade. Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Seu cheiro pelo ar, seus rastros pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito novo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo. Entendendo nada, não tô entendendo nada. Fiquei sabendo que a prima que chegou do interior e com a gente vai passar uma temporada. Eu já notei que ela anda me olhando diferente, passando de toalha toda hora na minha frente. 1,70m, rostinho de princesinha, 22 aninhos, ai delicinha. Eu faço quando ela pula na piscina sem sutiã e a blusa fica coladinha. É muita tentação, eita que agonia. Ô tia, eu vou pegar a sua filha. À noite ela vem pro meu quarto e ninguém desconfia. Desculpa tia, eu vou pegar a sua filha. Eu vou fazer com ela só na caladinha. Desculpa tia, eu vou pegar a sua filha. Ô tia, desculpa, eu vou pegar a sua filha. Ô tia, desculpa, eu vou pegar a sua filha. Ô tia, desculpa, eu vou pegar a sua filha. Desculpa, tia, eu vou pegar a sua filha. Ô tia, desculpa, eu vou pegar a sua filha. Ô tia, desculpa, eu vou pegar a sua filha. Ô tia, desculpa, eu vou pegar a sua filha. Desculpa, tia, eu vou pegar a sua filha. Já peguei, já peguei. Eu vou pegar a sua filha. E essa aqui? O amante. Fala pro seu marido que você está apaixonada por mim. Toda noite você faz amor com ele pensando em mim. Fala pro seu marido que você está apaixonada por mim. E que toda noite você faz amor com ele pensando em mim. Ele te dá fazenda de gado, mansões, carros importados, mas na hora do prazer sou eu que te faço feliz. Falam que vocês estão juntos porque ele manda os seus luxos, mas você prefere um vagabundo tipo assim. Um louco, safado, cachorro, sacana, bem gostoso, mexendo em sua cama, que faz amor no quarto, na sala, no sofá, na pia, na cozinha, no chão, em qualquer lugar. Um louco, safado, cachorro, sacana, bem gostoso, mexendo em sua cama, que faz amor no quarto, na sala, no sofá, na pia, na cozinha, no chão, em qualquer lugar. Mas não precisa deixar ele agora, eu sei que o divórcio demora. Enquanto o divórcio não sai, você seu amante te fazer feliz. Não precisa deixar ele agora, eu sei que o divórcio demora. Enquanto o divórcio não sai, você seu amante louco, safado, cachorro, sacana e gostoso, mexendo em sua cama, que faça amor no quarto, na sala, no sofá, na pia, na cozinha, no chão, em qualquer lugar. O louco, safado, cachorro, sacana e gostoso, mexendo em sua cama, que faça amor no quarto, na sala, no sofá, na pia, na cozinha, no chão, em qualquer lugar. Rodrigo no sax. Ô, menino! Arrocha aí, mulher, arrocha aí! Mais uma que é sucesso! Vamos cantar, vamos cantar! Amor, as nossas coisas continuam no lugar. Não quis mexer em nada, te esperando pra voltar. Você que sempre foi minha companheira, a distância era nada e agora tá demais. Ô, paixão, se não soube te amar, não foi por ti. Não creio no amor e não é por mim. Mas não quero entender que te perdi, e cada dia que se vai não vou sorrir. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez, quero te ver. Oh, esqueço o orgulho atrás por um instante, ou me prepare pra ser só uma vez mais. Coisa linda! Se eu não soube te amar, não foi por ti. Não creio no amor e não é por mim. Mas não quero entender que te perdi, e cada dia que se vai não vou sorrir. Quero te ver. Oh, paixão! Essa é linda demais.